andrecedesmoral.com.br. Este gado, essa danada, movimenta e vem por cima. Vai sentando e rebolando, vai, vai sentando e... Eu disse festigada, satanada, movimento e vem por cima. Vai sentando e rebolando, vai, vai sentando e... Desse jeito, ó! Sentadão, sentadão, olha o movimento, Pedro Sampaio! Essa rabeta lá no chão, chão, chão. Sentadão, sentadão, sentadão, sentadão. Eu disse mexigada, satanada, movimento e vem por cima. Vai sentando e rebolando, vai, vai assentando e... Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando essa rabeta no chão. Eu passei o Cadu. Ei! Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão, chão, chão, chão, chão. Joga essa rabeta lá no chão. Domingo, domingo. Sentadão, representa, vai, senta, senta, senta, que na rabeta representa, senta, senta.